Criando ordem vida da carne assassina protagonista. Nos corre pela firma, até já trocou com os polícia. Os Jack pede seguro, mas vai morrer na faca. Nem sei quantas vezes andei algemado na rabeta da barca. De bonde de avaré, papira juíco, escota armada. Cê já tirou sem visita, as cartas só vem paulada. Tomamos em quadra dobrada, dos escudos bota, chapéu tolado. Mas vida salvado e nós que fecha batendo nos gol rebaixado. Os menor nas 66, era milhão dos coiote. A liberdade cantou, então vamos instalar o chicote. Cê acha que eu sou porta-voz, nós é do rap, vamos avante. Acervo verbal porra, batendo nos falante. Na rua debaixo da quadra, na veia de baixo pra baixo da linha. Os menor deu tiro nos bota, deu tiro de carabina. O Fred e o Marinho que é os contenção das quebradas. Pois até quanto tiro na laje pra derrubar o Aiga do Sparda. Já ponto ponto 40 pra nós, né? Não pegador de pau. O estado com cu na mão, com medo de cantar o aval. Araraquara cantou, os menor fez a mesma fita. Resgatou o firma do pátio e matou dois da guarita. Cê tirou, eu também tirei, tô aí de volta, é só paulada. Cê esquece censurar a censura, mas vai ver as bracas tombadas. A toa o menestrel que os ratos sai da toca. No mosca, na rua à noite, com os forços bota da rota. Olha aqui a porra é polícia, disfarçada, vixe é mesmo. Que dia tá esquisito, cinzento, tá tenso. Os menor não tão fã, tipo vaga e dá uma em bomba. Na fuga, trocando de Mustang, a bamba, as barcas tomba. Olha aqui a porra é polícia, disfarçada, vixe é mesmo. Que dia tá esquisito, cinzento, tá tenso. Os menor não tão fã, tipo vaga e dá uma em bomba. Na fuga, trocando de Mustang, a bamba, as barcas tomba. Palavras sábias, tamo no corre, na banguela ou canela. Criado no lado norte, sobrevivente das ruas. Desenrolando com a morte na corrida macabra. Aí abusa ciclope com os pilotos de fuga. Farejando os malotes de rocha, moleque doido. Adrenalina, sufoco na quina, oito na cinta. Bulldog, cinco caros. Baratinado na quebra, disputava o almoço. Nascido no Pajussara, na quebrada dos loucos. De rolé pela Zara ou intocado no morro. Tinha da massa pedrita da bruta matéria-prima. Polícia rondando a área, enquadro na avenida. Pinote de carreira, malícia na mira. Madrugada espinhosa de rota, santa na meriva. E nós no arregaço, baixada Santa Cecília. Novo Horizonte, Vila Verde, tamo junto. Foi vários corre de camelo andando no escuro. Com os grilo grilado de olho vidrado no muro. Eu vi neguinho caído com a cara cheia de furo. Ramelou com um crime, caiu de embalo no mundo. Passaram pipa lá pros mal, veio já senti detonou, foi tudo. Vi troca de tiro e a bala comendo. Vi os irmãos da quebrada, os inimigos morrendo. Os parceiros de boa se convertendo e quem fechou. Na situação acervo verbal, tá tudo tenso e nós em alta tensão. Hoje Jesus Cristo, olha por mim, protege o pretinho. Abençoa a caminhada dos meus irmãozinhos. Nossa voz ecoando nos alto-falantes, batendo nos carros, as ideias traçantes. Aterroriza sistema canário prudente. Ideia quente, fervente, que entra na mente conhece. Som de vagabundo que bate e enlouquece. Salve, salve, quebrada, Natal, RN, Brodowski, Ribeirão Preto. Olha a tia, porra, é polícia. Disfarçada, vixe é mesmo. Que dia tá esquisito, cinzento, tá tenso. Os menor do tofão, tipo vaga e dá uma em bomba. Na fuga, trocando de Mustang, a bamba, as barca tomba. Olha a tia, porra, é polícia. Disfarçada, vixe é mesmo. Que dia tá esquisito, cinzento, tá tenso. Os menor do tofão, tipo vaga e dá uma em bomba. Na fuga, trocando com Mustang, a bamba, as barca